nosso Senhor. Também é sabedoria aprender com os erros dos outros. Eu aprendi com o apóstolo Paulo, que era um nervosinho, um bravinho contra os crentes, mas Jesus lhe deu um susto e disse: não brinque com Deus. E eu sei que muitas pessoas estão brincando com Deus. Lembre-se que nós queremos sempre aplacar a ira dos outros, mandando mensageiros e presentes à frente, como fez Jacó, que tinha a ira de Esaú vindo contra ele. Ele mandou mensageiros e presentes, mas Deus já tinha trabalhado na vida de Esaú. Tem muitas pessoas que se esquecem que a ira de Deus vem dos céus, diz Romanos 1,18, e a ira é contra os filhos da desobediência. Não adianta mandar outros mensageiros à frente, presentes à frente de Deus, como dinheiro, boas obras, bom comportamento, porque só Jesus Cristo é o mensageiro, só Jesus Cristo aplaca a ira de Deus com sangue derramado na cruz, e só desta forma nós não brincamos com Deus, e sim nos livramos da ira dele vindoura. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.